Quero trazer primeiramente o meu abraço carinhoso, cheio de ternura paraense. É uma oportunidade que se revela importante nessa hora, dada a significação de uma temática absolutamente necessária, importante, diria mesmo indispensável nos dias atuais. Quando nós nos damos conta da realidade internacional, parece que todos nós nos sentimos um pouco tocados. E não há quem se mantenha indiferente diante de tanta miserabilidade, de tanta dor, de tanto sofrimento, que notadamente os veículos de comunicação de massa nos trazem cotidianamente. E contemplando essa realidade internacional, não poucas vezes surge na nossa intimidade uma indignação justa que nos faz, de algum modo, estabelecer essa ou aquela consideração relativamente à complexidade da violência, da beligerância, do egoísmo internacional, da forma desconcertante como o cenário internacional se coloca no mundo. E é muito difícil nos mantermos impassíveis diante de índices que estão exatamente na contramão de toda uma evolução tecnológica, de todo um acervo cultural já conquistado no mundo, de toda uma diplomacia facilitada pelos veículos de comunicação de massa, pelos transportes que hoje se fazem supersônicos, os trens-balas. Na era da internet, da comunicação virtual, quando nós estreitamos as distâncias e aquilo que se fazia durante algumas semanas, alguns meses, saindo de um continente a outro, em 9 horas você consegue transpor com um avião comercial, suplantando o oceano, elencando os territórios distantes, parecendo mesmo que vivemos uma época de milagre, tal é as conquistas que conseguimos reunir na atualidade. E de um continente a outro é quase um pulo. Não obstante todo esse avanço, todo esse acervo de possibilidades que o ser humano conseguiu reunir, nós, na contramão, damos-nos conta de que o homem continua atormentado, não obstante com maior comodidade, de que a humanidade, na sua esmagadora maioria, vive em condições pequenas da parte do conforto, e o conforto está para apenas uma minoria da humanidade, de que nós dispomos efetivamente de uma terra que é tão pródiga nas suas possibilidades, conforme os espíritos assinalaram Allan Kardec, mas nós percebemos os seus habitantes precariamente postos sobre ela. Parece que não tem usufruto em razão de uma ganância, de um egoísmo e, notadamente, de um orgulho que engendra um concerto internacional aonde um grupo de 8 países, os mais ricos do mundo, representando a força do poder econômico de determinadas corporações, consegue dominar o mundo inteiro. Esse quadro, esse cenário, que seria de todo pessimista se não fosse uma visão reencarnacionista, se não tivéssemos linkados à lei do progresso, e se não pudéssemos também entender que a Terra, ela vai no movimento de transição, e desse caos que se nos assinala, haverá de surgir um cosmos de harmonia, de crescimento, de equilíbrio. Não fosse isso, muitos de nós teríamos